Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Oh yeah. E dessa vez o primeiro temático. E como não podia deixar de ser, é um tema maravilhosamente especial pra nós. Com certeza. Como vocês já devem ter tido uma ideia pela música, o que isso vai vir coisas muito boas por aí. O tema hoje é Square Enix. E quem vai falar dele sou eu, Mugiwara. E eu, Dri. Obviamente, vocês não esperavam que eu não estivesse presente em algo relacionado a Square, né? Imaginei que não. Square Enix, eu acho que pra mim e pra Adri, a gente é os dois mais vícios da staff em quesito de jogos de Square Enix, então ninguém ia tomar nosso posto aqui de estar nesse cast. E vocês já escutaram aí a primeira música, né, que pra entrar no clima, né? Dearly Beloved. Qualquer pessoa que já tenha jogado Kingdom Hearts em algum momento da vida escutou essa música, uma das suas múltiplas versões. Isso. E assim, eu acho que todo mundo já, quando começou a jogar, teve que parar uns minutinhos no menu, teve que escutar um pouquinho e esperar. Só que essa versão, a versão do Birth by Sleep, pra mim, é a mais bonita, é a mais... É triste, acho que tem bem a ver com o jogo. Ela é a mais triste, mas é a mais linda, jogo. Com certeza. Eu tenho um grande problema com Kingdom Hearts. Eu nunca consigo jogar ele sem ver a abertura primeiro. Então eu sempre perco tempo pra poder jogar com ele. Quando eu descobri que tinha nos de PS2, que se você esperasse o menu inicial, iria pro trailer do jogo, eu sempre fazia isso. E eu sempre perdia muito tempo fazendo isso. Nunca foi tempo perdido, mas... Mas assim, acho que foi uma das melhores descobertas que eu fiz. Foi quando você deixava o controle quietinho, aí tocava música e vinha aquele fade, aí entrava o trailer do jogo tocando a versão orquestrada do tema principal. Cara, perfeito, perfeito. Então, vamos começar aqui. A primeira música que a gente vai citar aqui é simplesmente Fragment of Memories, de Final Fantasy Crisis Core, que é o Final Fantasy VII pro PSP. Outro jogo que tem uma trilha sonora muito bonita também. Eu não tive a chance de jogar, infelizmente, mas eu conheço a trilha sonora e ela é diferente dos outros. Eu acho, não é, essa música especificamente não é minha favorita. As minhas duas favoritas são The Price of Freedom. A música me deprime de tal forma. Eu não joguei, eu conheço a história, mas eu não joguei. Mas aquela música tem um poder supremo de me fazer chorar, cara. E Under the Apple Tree também tem é muito bonito. Eu gosto do violão bem marcado dela. É bem legal a trilha sonora de Crisis Core. A trilha sonora em si de Crisis Core é muito marcante. Mas eu coloquei Fragment of Memories de Final Fantasy VII porque ela já é marcada pelos outros Final Fantasy VII. E essa versão é muito legal. A minha sensação de jogar Crisis Core depois de muito tempo que eu não jogava Final Fantasy VII, que pra mim é um dos melhores títulos que eu... Pra mim, tá, Adri? Calma aí. Pra mim. É um dos melhores títulos da Square que eu me diverti muito jogando quando eu era pequeno de Final Fantasy VII. Foi um dos melhores RPGs que eu joguei quando eu era pequeno. Depois, eu óbvio que eu me diverti muito com Dungeon of Cerberus, mas aí ficou um vão muito tempo de espaço. E quando chegou o Crisis Core pra PSP, eu não acreditava. Eu escutava aquela música e eu não acreditava, sabe? Era uma sensação muito boa. pelo que, e o Chris Core tem uma história muito boa também, uma história bem contada pra caramba. O Chris Core, ele tá ali pra, tipo, te explicar muita coisa que você não entendeu no Final Fantasy VII. É, mas eu acho que o mais legal da trilha sonora é que ela realmente é uma trilha sonora emocional. Então é isso aí, pessoal. Fragment of Memories, escutem aí. Próxima música, pessoal... Obviamente, teria que ser Kingdom Hearts, propriamente dito. Só que a música que eu escolhi, Passion, é da Utada Hikaru, da trilha sonora do Kingdom Hearts 2. A primeira vez que ela tocou foi em Kingdom Hearts 2. E eu não tenho palavras pra descrever essa música. Eu poderia ter escolhido Dearly Beloved pra tocar agora, mas Passion... Passion, eu preciso que vocês escutem com o coração aberto, porque é uma música muito perfeita, é muito... Escutem com carinho. Tanto a versão em japonês tem uma letra muito bonita, a versão em inglês também tem uma letra muito bonita. É interessante que a Utada Hikaru escreveu as duas letras, tanto a versão em inglês quanto a versão em japonês. É uma música que transmite muito, muito a emoção do Kingdom Hearts 2. A cena final dele é uma música feliz, de certa forma, pra contrabalançar um pouco a Dearly Beloved. É uma música feliz, é uma música que passa boas sensações, boas lembranças. Passion é uma música que ficou muito na minha memória quando eu joguei Kingdom Hearts 2 pela primeira vez. A cena final do Kingdom Hearts 2, principalmente. Eu acho que eu associo essa música com tudo que esse jogo representa pra mim, então não preciso nem dizer o quanto que eu amo ela. Cara, ela é uma música muito empolgante. Muito. Você pega ela e você consegue escutar ela muito bem. Você consegue sentir a emoção do jogo junto com você crescer. Sim. É muito legal, porque ela dá umas abaixadas e depois vem subindo com você junto com o jogo. E a voz da Utada Hikaru é maravilhosa. Ela tem uma voz que não é muito aguda, é uma voz muito, muito doce, muito gostosa de ouvir. Fica a minha sugestão. Assistam o PV dessa música, que não tem relação com o jogo. Mas é um trabalho de animação muito lindo também, faz totalmente justiça à música. Com vocês, Passion. Escutem aí. Bye. Próxima música, pessoal, vamos falar sobre um dos jogos, eu acho que, favoritos meus, e que essa música ficou muito tempo na cabeça, que é Arnew Village, de Chrono Cross, que é a música de quando você tá em Arnew Village, óbvio. Pela quantidade de vezes que eu passei Arnew Village, essa música fica muito na cabeça, porque você passa muito tempo, não só no começo, você tem que voltar em Arnew Village por N razões, né? Ai. Então, tipo, você sempre tem que voltar lá e tá tocando essa música. E, cara, eu poderia ter colocado muitas músicas aqui de Chrono Cross, porque Chrono Cross tem uma OST... maravilhosa. Grotescamente foda. Uma música que me marcou muito também, não é uma que a gente pôs aqui, é Life, A Distant Promise. Que eu acho, se não me engano, é a música dos créditos. É uma música muito linda, assim. Foi a primeira música da trilha sonora de Chrono Cross que eu escutei. Eu pensei assim, sabe aquelas músicas que você começa a escutar, você tem que parar... Tipo, parar o que você tá fazendo, olhar pra frente e falar, caralho, o que eu estou ouvindo? É o que a trilha sonora de Chrono Cross faz. Toda ela, foi um trabalho muito, muito lindo. De verdade. Mas eu acho que a que mais marca pra mim é Arnew Village. E quando você escuta ela, automaticamente você imagina você entrando em Arnew Village. É automático essa sua sensação. Então tem muito a ver com uma próxima música que vai tocar daqui a pouco. Então, até entendi já a sensação. Bem, é isso aí. Escutem aí. Nossa próxima música é uma música cantada, da trilha sonora de Final Fantasy IX, chamada Melodies of Life, mas não a versão original do jogo. Há um tempo atrás, eu descobri apresentações orquestradas de um espetáculo chamado Distant Worlds, que assim, são versões, como eu disse, em orquestra da trilha sonora de todos os Final Fantasies, músicas selecionadas de cada jogo. Entre elas estava Melodies of Life, que no nome é A Place to Call Home, que eles colocaram a música do menu de Final Fantasy IX e em seguida Melodies of Life. O que eu posso falar dessa é que essa música é um baque. É uma música muito triste, que talvez, assim, eu tenho que admitir aqui que eu não joguei Final Fantasy IX por falta de equipamentos básicos pra isso. Eu não faço parte da geração PS1 e não consegui emular isso no meu computador até hoje. Me processem. Só que eu lembro que quando eu escutei essa música, eu sabia já do jogo, soube bastante coisa dele, só que a música, por alguma razão, não combinava pra mim com aquela atmosfera toda feliz que o pouco que eu sabia do Final Fantasy IX passava. Não batia, não, né? Não, assim, tanto é que... Outra música que quando eu escutei pela primeira vez, quando eu percebi, eu tava chorando, eu não sabia por quê. Porque ela é uma música muito emocional, e a versão do Distant Worlds, especificamente, a cantora... tem uma voz surreal, é muito, muito forte, muito bonito. Eu escolhi essa música por causa da trilha sonora, pra apresentar pra vocês o Distant Worlds, que é um espetáculo lindo, que eu sugiro que vocês escutem. Ele foi apresentado na Argentina esse ano, eles não vieram pro Brasil, mas vieram pra Argentina. É, porque música é isso, você associar com lembranças boas. Então... Exatamente. A Place to Call Home, Melodies of Life, escutem aí. Searching through the dark for traces of the love you left inside my lonely heart. To weep by picking up the pieces that remain, melodies of life, love's lost refrain. Our past did cross, though I cannot say just why. We met, we laughed, we held on fast, and then we said goodbye. And who'll hear the echoes of the stories never told? Let them ring out loud till they unfold. próxima música, pessoal, vamos agora no embalo de Colin, da trilha sonora de The World Ends With You. Que, olha, pra começo de conversa, The World Ends With You, se fosse um jogo de música só, tava ótimo. É gigantesco a emoção que as músicas te proporcionam nesse jogo, porque só tem música boa. É, o jogo, ele te dá aquela sensação de coisas com a caneta no 3DS, essas coisas, ele te foca bastante com a parte do touchscreen. E isso às vezes lembra um pouco de um jogo chamado Osso. Nossa! E se você tivesse, tipo, só caneta e música, sem história nenhuma, já era bom. Mas eles não precisavam fazer um negócio bom, eles precisavam fazer um negócio épico. E colocaram a história de The World Ends With You junto. Aí você coloca tudo isso, você tem um jogo excepcional. E uma das músicas excepcionais desse jogo é Calling. E o que acontece? Você consegue escutar essa música normalmente fora de contexto qualquer. É, ela te lembra o jogo automaticamente, mas se você quiser escutar ela por escutar, você pode. Para vocês entenderem um pouco disso, se vocês não jogaram The World Ends With You, agora vocês vão ficar com a música e vão entender o que eu tô falando. Escutem aí. Próxima música tem tudo a ver com o que o Mugi falou a respeito de Arne Village. E também é uma música da série Chrono. Obviamente, a gente não poderia falar só do irmão mais velho de PS Chrono Cross, a gente teria que falar de Chrono Trigger, que é é um jogo atemporal. Assim, ele foi um jogo feito pra dar certo com um time que era top em tudo que fazia na época. E o resultado foi um jogo que marcou a vida de muita gente, a minha inclusive. A música que eu escolhi, o Windscene, tem a mesma. É exatamente a mesma coisa que Arne Village tem em Chrono Cross. Ela faz. É o tipo de música em que você chega na área em que ela tá tocando, você fica lá escutando. Porque é uma música muito bonita, é uma música muito calma. Pra mim, eu associo com uma das partes, algumas das minhas partes favoritas do jogo, que também você volta lá várias vezes. E é uma música muito bonitinha, é uma palavra que ao mesmo tempo tem a ver, mas não faz tanta justiça. Porque ela é uma música feliz. Eu acho que ela dá uma sensação muito gostosa quando você escuta. É um lugar, porque assim, você pensa, a música de um lugar calmo, um lugar gostoso de ficar. Essa é a única música que eu vou sugerir pra vocês fecharem os olhos pra escutar, porque essa vale a pena. Então, Windscene, escutem aí. Próxima música, pessoal, de um jogo que eu acho que é bem esquecido por alguns e adolatrado por outros. Vamos falar sobre a música Climax of the Greyland Incident, de Vagrant Story. Oh yeah. Eu acho que essa música, pra começo de conversa, tem que falar um passado meu com Vagrant Story pra eu ter falado por que escolhi essa música. Eu era muito ruim nesse jogo. Então, tipo, eu comecei ele do início várias vezes. E Climax of the Greyland Incident é uma das músicas mais tocadas no começo desse jogo, porque é a música padrão que fica no primeiro, da primeira situação, do primeiro arco do jogo, né? Então eu escutei muito essa música, ficou muito na minha cabeça, porque eu era muito ruim, eu chegava num certo ponto, eu não sabia o que fazer. Aí eu, puta, não sei o que fazer. Parava de jogar. Aí jogava de novo, só que eu falava, puta, quero lembrar de novo como era a história, vou começar desde o início. Foi esse o meu passado com essa música. Mas então tem males que vêm pra bem, vai. E, então fiquem aí com Climax of the Greylands Descent, Vagrant Story, escutem aí. para finalizar, pessoal, vamos aí com... The Skies Above. Então, essa não foi uma lista fácil de fazer, por razões que vocês podem imaginar. E eu realmente pensei em encerrar essa lista com a óbvia To Zanarkand, como vocês já devem ter imaginado. Que eu já, inclusive, já falei do quanto que eu gostava de Final Fantasy X e tudo mais. Mas eu acho que também não seria justo a gente fazer uma playlist sobre Square e esquecer de um dos projetos que eu considero mais legais da trilha sonora oficial. O Chichi Nobuo Uematsu, nem todas as pessoas sabem, mas ele tem um projeto de Power Metal, ou Heavy Metal, não sei direito a denominação, por favor, não me batam. Mas ele tem um projeto de versões em metal das músicas dele, da trilha sonora de Final Fantasy. Saíram, se não me engano, 3 ou 4 álbuns com releituras de músicas desde o primeiro jogo até o décimo, de toda da trilha sonora da qual o Uematsu trabalhou. E aí você tem músicas de batalha de chefe, músicas de mapa, e assim, são versões muito legais, ficam muito intensas, com os teclados do próprio Uematsu. É bom colocar que ele participa ativamente do projeto, ele não só organiza, ele participa ativamente do projeto. E assim, você escutar músicas de, às vezes, numa orquestra e tal, e de repente você escuta uma música com 3 guitarras, você pensa, uau, é muito, muito diferente, muito legal. O que eu achei interessante foi que, mesmo eles tendo transformado uma música exclusiva de piano numa música em metal, com um instrumental bem pesado, ela não perdeu aquela... Não perdeu a beleza que a original tem. E, poxa vida, é... Foi uma surpresa muito grande, porque eu baixei as músicas do The Black Mages e eu não esperava que eu fosse encontrar essa. Foi uma das surpresas mais agradáveis que eu tive com música. Vale a pena, procurem versões alternativas. Às vezes vocês encontram umas coisas no YouTube que a princípio não fazem sentido, mas que são releituras muito, muito brilhantes. Releituras são coisas interessantes a se ver em músicas. Sim, e no YouTube tem muita coisa boa. No YouTube, no SoundCloud tem muita coisa boa. YouTube, SoundCloud, esse Projeto X são ótimos lugares pra achar assim. Músicas boas. Justo, muito justo. Então, pra encerrar, fiquem com The Skies Above. E lembrando que essa provavelmente não é a fantasia final que vocês viram por aqui. Então, curtam bastante, escutem aí e até mais. Beijos. Escutem aí. Thank you. Here comes a new challenger! Yeah.